Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Seja amigo de si mesmo. Por onde nos movemos no mundo, vemos almas atormentadas pelo sentimento de solidão, pela sensação de abandono em que se veem, ansiosas por conseguir formar vínculos de amizade, embora não saibam como fazê-lo. Em casos assim, faz-se necessário maior cuidado, uma vez que a ansiedade costuma precipitar negativamente as coisas na vida. É comum que na ânsia por fazer amigos, a pessoa se envolva com gente de maus costumes morais, viciada ou portadora de graves complicações. É assim, na procura de amizades, como na busca de par para o casamento. De nenhum modo vale a pena. Muito coerente o dito popular que afirma, antes só do que mal acompanhado. Quando alguns ansiosos preferem a má companhia à solidão, acabam por envolver-se em tormentos de tal monta que não tardam a se arrepender do mau investimento. Por isso, quando apesar da sua boa vontade apresentar-se a dificuldade em conseguir bons amigos, aguarde um pouco mais, sem desanimar. Fique atento e tranquilo, pois o tempo não decepciona a quem sabe esperar trabalhando. Seja você o melhor amigo de si mesmo. Não se corrompa. Não crie problemas para remorsos depois. Leia bons livros, cultive boa música, artes e esportes. Viva em contato mais amplo com a natureza. Alimente-se e beba o que lhe convenha à saúde, sem guardar remorsos. Você verá que com essa pauta de comportamento levada a sério, será muito difícil não encontrar em seus caminhos outras pessoas que cultivem os mesmos bons ideais e que estejam dispostas a estreitar laços e se tornarem suas amigas. Tudo terá que começar por você. Onde quer que você esteja, descubra na convivência dos dias os corações transparentes ou as almas simples, a fim de aproximar-se delas. Procure distender o bem que leva em si na direção de outros seres, lembrando-se de que, conforme afirmou Jesus, é do bom tesouro do nosso íntimo que conseguimos extrair as coisas boas que dizemos e fazemos. Quem deseja ter bons amigos, precisa ser, antes de tudo, um bom amigo. A relação de amizade é uma via de mão dupla, certamente, onde ofertamos e recebemos. Porém, a postura do homem de bem tem que ser sempre aquela de quem deseja ofertar ao outro em primeiro lugar. A retribuição será consequência natural para o coração desvelado e bom, sem haver necessidade deste persegui-la como objetivo. Reflita sobre suas relações de amizade, perguntando a si mesmo: estou sendo um bom amigo? Estou pensando no outro antes de pensar em mim, nas minhas necessidades e aflições? É sempre tempo de mudar, de melhorar, sem medo, sem constrangimento. Surpreenda seus amigos hoje com um gesto inesperado, com uma pergunta jamais feita, com um abraço mais forte do que o usual. A amizade é um tesouro que carregamos no coração. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre no oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.